Editorial. A comissão editorial da abre aspas Camini, Caminhos da Educação fecha aspas, no cumprimento de sua agenda de publicações, na realidade um compromisso para com a educação por intermédio dos que se dedicam a essa causa, tem a grata satisfação de apresentar a segunda edição do volume 9 de suas publicações e faz com os olhos voltados para o objetivo da revista, fomentar o debate, disseminar o conhecimento e socializar pesquisas voltadas para a implementação de políticas educacionais. Esta edição, assim como as que a precederam, nasce comprometida com a honestidade intelectual dos seus autores, numa versão de leitura agradável e de fácil entendimento. Nesta perspectiva, alarga-se o espaço das discussões, aprofundam-se reflexões, abrindo sempre o leque para novos questionamentos, chave sensível da construção do conhecimento. Os 07 artigos que compõem esta edição são frutos de pesquisas acadêmicas, reflexões de estudiosos e profissionais da educação e refletem o eixo condutor da tiragem, a saber, a complexidade que baliza a implementação das políticas educacionais em níveis e situações diversas que respondem pelos diversos segmentos e recortes de estudo dos autores focados na preocupação medular, que vem, de longa data, incomodando professores, estudiosos e pesquisadores da educação e sociedade em sentido abrangente e específico. Estou falando da educação escolar, significando dizer, aquela que acompanha toda a vida do estudante, ensino básico e superior, portanto, a relação do jovem com o mundo escolar e seu desdobramento para com o mundo do trabalho, na realidade uma relação que deve ter na devida conta a prerrogativa da formação cidadã, da educação como direito apregoada pela Constituição Federal 1988. Sobre esta prerrogativa os estudiosos têm, de longa data, se debruçado, não foi diferente com os autores desta edição. A preocupação com a dinâmica de vida da juventude brasileira frente à sociedade da qual é sujeito e também produto, uma dinâmica regida pelas novas tecnologias, ademais, onde ganha corpo a diversidade de forma larga, abrangente, em espaços que caminham e se entrecruzam local, regional, nacional e o mundial, e a relação com o mundo escolar abre esta edição. Numa lógica que se fundamenta pelas persistências históricas, o segundo artigo aponta os descaminhos trilhados pela educação formal brasileira, regida pelo processo ensinar e aprender, nas plataformas da Lei 5.692/71 e da Lei de Diretrizes e Bases número 9.394/96. Há evidente desvelar do sistema dual de ensino, de um lado a formação para os que devem pensar e por outros que devem fazer. No entanto, há que se considerar que se a Lei 5.692/71 indica o que para quem, mesmo no descortinar da chamada democratização do ensino, as persistências da dualidade se fazem presentes na Lei de Diretrizes e Bases número 9.394/96, notadamente no embate teoria e prática, sobretudo nas concepções do ensinar do aprender, que de uma forma desvelada ou não, se liga à formação de professores no ensino superior e o embate com prática docente, que acaba por ser permeada pela concepção do professor, de maneira singular pela verticalidade que rege o sistema de ensino. Interessante notar como a discussão sobre temas prementes é aquecida pelos artigos que se seguem, Numa clara preocupação com a educação como direito de todos, uma questão de ponta todas as indagações: educação para quem? Como? As amarras estariam no currículo? Precisamente em que ponto? Qual o sentido de um currículo oficial e como este se relaciona com o currículo formal? Estaria nesta desconexão o problema da evasão, significando dizer que o diálogo escola-x-sociedade está truncado. A leitura com que esta edição brinda o leitor mostra percursos, demonstra análises ratificadas por dados. Enriquece a edição os estudos de caso apresentados sobre cursos de formação, quer de bacharelado, quer de licenciatura, são colocadas em pauta a intencionalidade e a prática, tendo-se em conta o peso das avaliações externas e os desafios do mercado de trabalho. Fecha a edição de maneira pertinente a reflexão proposta sobre o desenvolvimento e como liberdade, trazendo para o debate Amartya Sen, Paulo Freire e o conceito de desenvolvimento do relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Educação para o Século XXI. Buscam os autores caminhos que possam levar ao exercício pleno da cidadania pela participação social, tendo no sujeito autor de sua vida, de sua história, de seu conhecimento e agente do desenvolvimento. Que o leitor tenha uma leitura proveitosa são os votos da comissão editorial. Os editores.